aprismantes do presunto se dá entre os presuntos pretensiosos que presumem ser o que não são. O apresentado presume ser presunto. O presunto Ceará presume ser Sadia. O presunto normal presume ser Parma. O presunto Parma que presume servir no banquete da rainha da Inglaterra. A questão é tão complexa que mil tomos não são suficientes para explicá-la. O presunto no beco que presume ser achado. O presunto desconhecido que presume ser famoso. O presunto do mendigo que presume estar destinado a um caixão de ouro. O presunto novo que presume estar vivo. O presunto novo que presume estar vivo. Falou.